426, controle agora, frequência 120, decimal 80, boa viagem. 08, tráfego. Centro 192, chama para o observador em 118, decimal 95. 95, 392. Controle, Golo 256, Angola, Puca, Marta, Rio e Itália, Campos Baixos. Golo 256, controle ciente, saída Puca, nível 370. 370, Golo 256. Sargento 392, ILS 90. Boa tarde, Sargento 392, traço avistado, check-in de pouso, via turno 3, 0 graus, 130 com 08 nós, altímetro no 019, 1019, pouso autorizado. Pouso 019, 319, 392. Passarelo 2230, chama o centro Recife, 126 decimal 0, ao término 128 decimal 8. Chama 160, 128 decimal 8, 2230. Fala 6304, cancelada de instrução de altitude, desça para 2000 pés, ajuste na 019, autorizado sinal ILSX e repasse estabilidade. 2000 autorizado de ILS, pode estabilizar, tá? 314. Oxenal 627, chame centro Recife, 128 decimal 35, alterne 123 decimal 8. 2835, 238, 6227. Voa 256, aguarde coordenação. Vaga do 256. Boa tarde, Papa Romeo, Sierra Zulu Eco. Gente do tráfego, já acionada? Turno atrás, informar, informe fora do solo, via turno 50 graus, 089, aqui no aeródromo de Salvador. Salvador, boa tarde, tá 3567.010, pronto. Está 3567, pista no zero, autorizado alinhar e manter pista no zero. Alinhar, manter 1 no zero, está 3567. Qual o sinal do arco aprovado, 1 no 7? Gente, tráfego avistado, decolado aos 3-1. E apresente direto o farol de Itapuã, aguarde transferência de comunicações, César Leca. O senhor vai autorizar na vertical da 17, se possível? 3192, solo 31, chame o solo agora, 121 decimal 9. 3192. Sim, é possível. Autorizada a aproximação pela 17, Na sequência direto pro farol de Itapuã. Próximo tráfego aí, ele tá passando o farol da Barra na chegada. Afirmativo, dá pra passar tranquilo no Conex. Vento 150 graus, 109, altíssimo 09, decolagem. Ah, autorizado. Esse ano 0 está 0, César Luarco. Presente, da presente, direto farol de Tapuã, guarda de transmissão de comunicações, César Luarco. Tapuã, César Luarco. Boa tarde, 3567 decolado, nossa escuta. São 3567, boa tarde, contato radar, suba para o nível de voo 3060, após 2000 sair, autorizado direto telefa. Após 2000, direto telefa, fiéis. Salvador, boa tarde, Sinamia 3114-990, tá uma milimeia de estão. Continuando a 314, tráfego avistado, pista no zero, pouso autorizado, vento no 40 graus, 109, ajuste altitude no 019. Caso receba no TICAS, direito, temos um helicóptero tipo Robson 44, próximo ao farol de Itapuã, mantendo 500 pés no setor. 140 no 09, pouso autorizado. Desde pouso, 6314. Meu César no Eco, assim que bloquear o farol de Itapuã, transferência junto ao controle em 120.80. Olha o Itapuã, agora a chamará 1208, César Luarco. Afirmo, deixo inicialmente a 3.006, canceladas restrições de altitude, o ajuste é na 019. 1019, inicialmente 3.010, autorizado ele a ser construído a pista na 0. Olha o papo do César, vai. Boa tarde, cliente bom, Caio, você tem que ir para o Caio, 1019. Clear to pump arrival, descending 4,000 feet on 1019 at Pascal 023. Chinem 6327, boa tarde. Estamos zero atrasado alinhar e decolar, vento 150 graus com 8 nós. No altímetro, ajuste altímetro 019. Atrasado alinhar e decolar, pistando 0 Chinem 6327. Inicialmente mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, 84. Não chega a ser desvio, é só contornando um CBzinho aqui. Bem, Titan 3560, chama o centro Recife, 126 decimal 0, alterne 128 decimal 8. Gente, bom, boa tarde. Boa tarde. Patrão Góssica, Papa Golfo, serviço radar iniciado, 5,6 milhas sudoeste de Salvador, sendo controle Lelt, frequência 120 do Sima 1. Estabilizado X-Ray, tá 3367. 3367, completo final, Sima Torre, 118 do Sima 95. 295, obrigado. Salvador, TAP 3367, estabilizado X-Ray, final de 8 milhas. Gente, TAP 3367, a porte de acesso vai estar travada, pistola. 327, decolados 41, chame o controle agora, 120, décima 8, meu leste. Baixado e travado. Livre pouso, Tantra 367. 08, grátis. Falador, boa tarde. Oxenair 637, decolou na Cisco. Oxenair 327, boa tarde. Contato radar, suba para o nível de voo 220, autorizado direto coral. 220, direto coral, Oxenair 6327. Lembra o crescente do tráfego, aproximação autorizada à pista no 7. Chame no através do heliponto da Rimar. Aproximação autorizada e chamará no através da Rimar do November Oscar Whisky. No 40 com 08. No 7, foi autorizado, vento 1, 3, 0, 0, 0, 8, 9, 19, no ativo, o uísque. Bem, chegando a pedra mais fácil, né, 327. Obrigado, Matheus Couto. 45 minutos, de 8 via, Fox Trot, chama o solo 121, deixa uma nota. Fox Trot, 219, pode. Papá Romeu Oscar Marquinha. Papá Romeu Oscar Marquinha, aqui é acionamento pátio 4, é forte para o táxi. Líder acionamento, chamou para o táxi, Oscar. Oito quatro, vento 1300089, ajuste 09, depois. Líder mais como 0, gol no 884. É, cara, 2231, tu não pode ser a prova. 2231, aliás, mantém 2231. Panamá 327, inicialmente mantenha a coral. Obrigado. 284, decorado 47, me controle agora, frequência 120, décimo outro lugar. 208, bom. Avenida 789, boa tarde, autorizado chegada bom, seja parte para a descida. Autor de Salvador, vou no 620, passo 180 para o 150, confirmação Sierra. Boa, no 620, boa tarde, autorizado direto TAP, lista para o nível 050. Boa, TAP 050, boa no 620. Uma vez zero, oito. Controle, boa tarde, eu passarei do 2231. Passarei do 2231, boa tarde, contato abaixo, dessa restrição ao nível de voo 180, após 2000 pés autorizado direto Momo. 180, direto Momo, 107, 0231. Canal 327, controle. Xanamia 327, chame centro Recife, 128, decimal 35, alterne 123, decimal 8. Antena 35, 123, decimal 8. Xanamia 327. Para o meu servo, o eco informe o tempo estimado de sobrevoo. Tempo e serra do eco. Gol 884, sistema agora centro Recife, 126 decimal 85, alterne 125 decimal 45. 2685, 2545, gol 1884, um bom dia. Boa tarde. Boa tarde. Passarei de 2231, autorizado direto VATAP. Direto VATAP, 2231, quando possível, direto. Barreiras, por gentileza. Frente. Ah, Romeo, Oscar Mike Yankees, táxi autorizado, até o ponto de espera da táxi aí, Oscar, reporte pronto para ingresso. É Oscar, reportará para ingresso. Tá, Maurício? Fala lá, beleza? Tô aguardando aqui, acho bem mesmo. Eu tô vendo, né, mas nós vamos aparecer sim, vai ficar tranquilo, vou mandar um zap zap aí. Mas vamos mandar abraço aí pra todo mundo aí, manda mais um pouquinho. Beleza, abraço aí também. Fica atento à esteira de turbulência pesada 330, quando pronto, dentro no 40 graus 089, ajuste de 809, decolagem autorizada. Zero to 3, underground 5-6, leaving via Foxtrot, come ground 1-1 decimal, man. 1-1, underground Foxtrot, airport, you go, zero to 3. Executando um pequeno desvio aqui à esquerda aqui para a formação e volta na prédio dona. Para descer da Azul 2789. Azul 2789, desça para o nível... Perdão, desça para 4.6, ajuste na 069. 4.6, 2789. Só meu Oscar Mike Yankee, decolado 5-8, controle agora 120, décima 8, tá bom, vamos voar. Valeu, obrigado, um abraço, vamos lá. Controle Salvador, boa tarde, Oscar Mike Yankee. Oscar Mike Yankee, boa tarde, mantenha-se em regra de voo visual, ajuste no 019 e reporte 20 milhas apertado. Acorde para Nati, reportará 20 milhas, Oscar Mike Yankee, obrigado. Oscar Mike Yankee, segue equipamento, não recebo transponder. Para o 2231, chame centro de Cícero, 126 decimal 0, alterne 128 decimal 8. 260288, passaria do 2231. Gol. Gol 620, completo final de chame torre, 118 decimal 95. Beleza. Corona 620, controle. Azul 2789, cancelado por pressão de altitude, deixa para 2 de meu país, autorizado final ILS 6, aporte estabilizado. 2 mil pés, autorizado final do ILS X-Ray, azul 2787. É 2 anos. Controle, é o Papa Romeu Serra Lua, na vertical do Porto de Aratua, ordem em marcha. Gente, Serra do Eco, aguarde transferência de comunicação. Tá bom, Serra do Eco. Controle Salvador, muito boa tarde, é o Papa Romeu Vitor Hotel Delta. Papa Romeu Vitor Hotel Delta, prossiga. Circulo Serra Índia Queen, destino Serra Índia Queen, já um Romeu 44, PAB2, interceptor BR-324, vai comprando a rótula do abacaxi. Blocado 0140, mantendo 500 pés, o Vitor Hotel Delta. Gente, Vitor Hotel Delta, mantendo as condições visuais, o ajuste é na 09. Condições visuais, 1019, Vitor Hotel Delta. Azul 6918, boa tarde, autorizado durante a posição IPAP, deixa para o nível 050. Direto IPAP 050, azul Papa Romeu Serra do Eco, chama Torre, 1-8 do sinal 95. Eu dou 5 Serra do Eco. Muito boa tarde, é Papa Romeu Serra do Eco. Papa Romeu Serra do Eco, 7 do tráfego, aí, mano. Acima, senhor. Estimação aí, marcha no solo controlado, vento aqui no aeródromo 130 graus, 109, altitude 09, Serra do Leca. Controlado, encontrará a Serra do Leca. Meia direita via Foxtrot, 121 no decimal, 9. Foxtrot, 219, boa. Desvios após o voo TAP, azul 6918. Autorizado desvio à direita, após o TAP 6918. Comandante, esse canal é cliente com a estimada de pouso. Gente, frequência livre, boa tarde. Ah, boa tarde, vamos trabalhar. Azul 2789, informa o helicóptero na sua posição de 10 horas a 3 milhas, mantendo 510, não interfere na aproximação. 2789. Rádio 2789, completo sinal, chame Torre 18 do sinal 95. 18895, obrigado, uma boa tarde. Boa tarde. Boa noite, está autorizado desde até o 0.5. Rádio 6918, confirma, nível 050. 050, após os desvios, TAP. O senhor autoriza pro de Duna? Autorizado, Duna, azul 6918. Porque após desvio, Duna, 6918. Já está na pro de Duna, só para confirmar. Sete. Sete, pode autorizar, 2789. Hotel Delta na rotação do abacaxi, vai comprando a pituba, se possível. Gente, o Vitor Hotel Delta. Passa a pausa do nosso tempo, meu boa tarde, autorizado chegada a mão, reparto para a descida. Sente, autorizado, Juliette Super Romeu. Gol 6918, correção azul 6918, desce para 2000 pés, autorizado final e LSXA, o ajuste chama 019, reporta estabilizado. Descendo para 2000, contará estabilizado 6918. E meu tio até Romeu já vou visual na rota? Sim, se você dá critério, o Juliette até Romeu. Rádio 4462, boa tarde, autorizado por ATAP, desça para o nível 050. Tá, 150. 23 NR, mantém, no zero. Ali, mantém no 10, 4423. 12789, solo 14, direito, 121, decimal 9, solo. Solo 122, decimal 9, azul 2789. Híbrido da colagem 9 do zero, azul 4423. Boa, boa, gol no 738, ponto esperado no zero, pronto. No 738, autorizado olhar e manter, estamos sendo no zero. Ali mantém no zero, gol no 738. Controle Salvador, azul 4423. Azul 4423, contato radar, siga para nível de voo 340, após 2000 pés, autorizado direto elétrico. 6340, após 2000 pés, direto elétrico, 4423. O Vitor Hotel Delta mandando a sobrevoo na Pituba, se autorizado vai comprar a da cidade baixa. Sim, se autorizado, Papai Romeu, Vitor Hotel Delta. Desculpa. agradecido, Azul 4462. Azul 4462, você para o nível 050. É o 50. Estabilizando o localizador azul 69. Azul 9118, completo final, chama torre 118 do sinal 95. 8. 7320, autorizada para 0, vento no 50 graus, continuar. Livre de colagem externa no 0, bono 732. Torre Salvador, boa tarde, azul 6918. Estabilizado o final, e ele? 6918, continua a aproximação, ajuste no 09, aguarde o estaleiro. 6918. Autorizado do Amas Leste até o Romeu, desça para 4.000 pés, aí chama 09. Pronto, cópia. 201, 50 graus, 8 mais. 6692. Azul 4462, cancelada as restrições de altitude, desça para 2.000 pés, ajuste na 019. Autorizado sinal Elete XC, reporte estabilizado. Viu, está estabilizado o azul 4462. Azul 4423, Centro Recife, 126 decimal 0, Alterne 128 decimal 8. 260, 288, o 4423. 21 decimal 9, direita 1219, graças. Azul 4118, boa tarde, contato radar 55000, leste noroeste de Salvador. Plano modificado, zona 923, vou para o nível de voo 340. Aguardo a coordenação com o centro, azul 4118. Salvador, boa, azul 27, boa não. Azul 27111, boa tarde, contato radar, a 66000, leste nordeste de Salvador. Autorizado direto BOF para chegar da BOF e reporte para descida. Direto BOF e chamarei para descida. Aguarda pelo azul 279. Salvador 732, solicita direto Alfa. Vai comprando ele e até a Ilha Queen 6. Aumentar o controle. 732, solicita Alfa. Velocidade baixa, vai comprando até a Ilha Queen para pouso. Teste, Vitor Hotel Delta, reporte do Delta local de pouso. Tela visual, Vitor Hotel Delta. Yankee Romeo Bravo, prossiga. Teste Yankee Romeo Bravo, mantendo as condições visuais, o ajuste chama 019, acione o código 5237. Azul 4118, acordamos diretamente com o centro Recife, chamamos agora na frequência 126.0, ao TN 128.8. Goma 738, chame centro Recife, 126 decimal 0, ao término 128 decimal 8. Recife 260288, 738, obrigado. Visual com o local de pouso, Vitor Hotel Delta. Papai Romeu, Vitor Hotel Delta.